Eu vou mudar tua vida só pra ficarmos juntos. Eu vou mudar meus planos, eu vou dizer te amo. Eu me inspirei na lua, também nas curvas tuas. Eu andei meio mundo, meio mundo, meio mundo, meio mundo. Você foi feita à mão, eu tenho certeza. Em suas formas eu vejo a força da natureza. És a perfeição, mais pura beleza. Seus olhos refletem o brilho das estrelas. Eu perco o controle quando você aparece. Pensar em suas formas já me enlouquece. Eu rezo por você, sempre minhas preces. O fogo da paixão é o que me aquece. Você é minha diva, eu sei, estou certo. E por você atravesso até o deserto. Correr esse mundo de ponta a ponta, eu atravesso a nado, canal da mancha. Escalo sem ajuda o monte Everest, desafio mais sagaz, urso do Tibete. Eu chamo Mike Tyson pro mano a mano, eu viro predador do safari africano. Enfrento a FBI, a Scotland Yard, é na certeza de te ter mais tarde. Eu troco o dia pela noite, o sol pela lua, na esperança de poder te ver nua. Razão, eu perco o destino da missão. Lição, você já dominou meu coração. E agora, não posso mais me concentrar. Se você vai embora, me falta eu até o ar. Eu vou mudar tua vida só pra ficarmos juntos. Eu vou mudar meus planos, eu vou dizer te amo. Eu me inspirei na lua, também nas curvas suas. Eu andei meio mundo, meio mundo, meio mundo, meio mundo. Aceite o convite, vai, sonha, viaja. Vem, faz morada, me caça, sucaça. Vele meus sonhos, ó anjo de asas. E deixe em mim o perfume das rosas. Você é fabulosa, linda, mesmo nervosa. Refaz o sentido do que é ser poderosa. Nem os truques de Houdini, nem os filmes de Fellini, Drummond e Jobim, ou os versos de Nietzsche. Nada traduz, seduz, ela é tão bela. Desenho a silhueta, perfeita luz de vela. Indecifrável, tipo rime aramaico. Seu gingado me induz ao pecado dos laicos. Sua beleza é uma obra de arte. Nem Van Gogh nem Picasso tiveram a sorte. O sul virou norte, Beethoven errou os acordes. Quando ela sorri, vagabundo cresce o zóio forte. Perco a razão quando estou do seu lado. Por ela vivo assim, sonhando acordado. Faço revolução, estilo Mahatma Gandhi. Destruo o exército de Alexandre Grande. Assim como a criança perde a inocência, eu sou o inventor e você a ciência. Todo mundo precisa de algo mais pra viver. Precisa de um motivo e o meu é você. Eu vou mudar tua vida só pra ficarmos juntos. Eu vou mudar meus planos, eu vou dizer te amo. Eu me inspirei na lua, também nas curvas tuas. Eu andei meio mundo, meio mundo, meio mundo, meio mundo. Caminhar com você, levar a vida com você. Todo mundo precisa de algo mais pra viver. Precisa de um motivo e o meu é você. Levar a vida com você, levar a vida com você. Todo mundo precisa de algo mais pra viver. Precisa de um motivo e o meu é você. Meio mundo, eu andei meio mundo.